Aleluia. A gente estava em casa e a gente estava fazendo o nosso culto doméstico, coisa que eu fazia na casa dos meus pais e a gente faz na nossa casa. E aí no final do culto as crianças foram correr para o videogame e aí ficamos eu e ela pegou o piano e a gente estava falando sobre fé, não fé na fé. Não em fé em uma bandeira partidária, mas fé no Filho de Deus. E a gente começou a cantarolar ali, sozinho na sala. Se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, ele se moverá, ele se moverá. Ele se moverá. Eu não sei o que precisa. Qual é o monte na sua vida? Qual é a montanha que está diante de você? Mas eu sei que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, os montes vão se mover. Os montes vão se mover. Oh, os montes, eles se moverão em nome de Jesus. Yeah, os montes, diga. Profética e diga, igreja, os montes, os montes, eles se moverão. Os montes, os montes, os montes, se tiveres fé Não sei se é uma enfermidade que está sobre a sua vida ou sobre a sua casa. Eu não sei qual é o impossível que existe diante de você. Eu não sei o tamanho do Golias que está na sua frente. Eu sei que nós estamos diante daquele que era, que é e que há de vir, aquele que pode todas as coisas, aquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que move os céus. Assim, assim, assim como a chuva cai sobre a terra seca, o Espírito Santo cai sobre você essa noite. Não existe impossíveis. Que se movam as montanhas em nome de Jesus. Que se movam as montanhas em nome de Jesus. Se você crê nisso, faça muito barulho.